de dar meu coração. Se quiser amor verdadeiro, tem que ser nas quatro estações. E agora tô fora, cansei de dar meu coração. Se quiser amor verdadeiro, tem que ser nas quatro estações. Tem que ser nas quatro estações. 17:12. Vamos brincar de faz de conta que eu me entrego. E aí? Aí você pede que bem entende, eu não nego. vamos brincar de faz de conta que você me ama. Me beija assim, me brincando, e a brincadeira vai parar na cama. Só não vale se apaixonar, não vale pedir pra ficar meu coração. Não entra nesse jogo, porque o amor é perigoso. Não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso. Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo. E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso. Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo. Ô, Michel, agora é nóis, hein? Vamos que vamos, Breno e Caio César. Cima, vamos brincar de faz de conta que você me ama. Me beija assim, vem brincando, e a brincadeira vai parar na cama. Só não vale se apaixonar, não vale pedir pra ficar meu coração. Não entra nesse jogo, porque o amor é perigoso. E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso. Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo. E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso. Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo. E não me leve a mal, me leve pra fazer amor, que é mais gostoso. Se de manhã sentir que a vontade não passou, é só fazer de novo. Ah, aí se a gente for gostando, aí a gente vai ficando. Como é que é? Aí a gente vai ficando. Todo carinho pro Breno e Caio César aí, galera! Minha felicidade, apesar de um pouco tarde, eu vi tudo mudar. As vitórias que eu sonhava obter em minha vida, em Jesus tive a saída, minha paz pude encontrar. Jesus Cristo é o poder, nele eu posso confiar. Só a ele agradeço, nele eu posso acreditar. Em Jesus a gente encontra toda a felicidade. Em Jesus a gente encontra o amor e a bondade. Em Jesus a gente encontra toda a nossa proteção. Em Jesus a gente encontra para sempre a salvação. Jesus Cristo é o nosso mestre, nossa única saída. Ele é a nossa paz e toda a glória desta vida. Em Jesus a gente encontra

que ele é o mesmo que um dia do pó da terra fez Adão. Pois Noé dentro da arca e abençoou Abraão. Por isso eu amo, eu amo cada vez mais. O Senhor é minha paz, é meu pão de cada dia. Sou dependente, sobrevivo deste amor. És meu único Senhor, Jesus Cristo onipotente. E tudo vai mudar, basta abrir seu coração pra sair da solidão. Você tem que acreditar que ele é o mesmo que um dia do pó da terra fez Adão. Pois Noé dentro da arca e abençoou Abraão. Por isso eu amo, eu amo cada vez. O Senhor é minha paz, é meu pão de cada dia. Sou dependente, sobrevivo deste amor. És meu único Senhor, Jesus Cristo, onipotente. Dezessete horas e 40 minutos. Quadros nunca esquecem, sempre contarão o que aconteceu, não se apagarão. Folhas nunca secam em pleno verão, não caem não. Tudo acontece quando tem que acontecer e não adianta mais culpar ninguém. Só cabe a nós sofrer por nós, chorar, compreender que simplesmente era pra ser assim. Quem sabe um dia a gente se conheça novamente. Simplesmente era pra ser assim. Eu mais maduro e você mais paciente. Simplesmente era pra ser. Se for mesmo, o céu vai voltar. Não é o fim. Simplesmente era pra ser assim. Senhoras e senhores, João Carreiro e Duma Jeca. Acontece quando tem que acontecer e não adianta mais culpar ninguém. Só cabe a nós sofrer por nós, chorar, compreender que simplesmente era pra ser assim. Quem sabe um dia a gente se conheça novamente.